papel amassado. Mendigos dormem calmamente sem ser espancados. O dia nasce lindo na cidade do futuro. Os preços são imensos e somos presos por um muro. Os vegetais são podres e na rua só tem barro. Mas a estrada é linda, use se você tem carro. Meu dinheiro não paga nem o aluguel. Não dá pra competir com o dinheiro do cartel. O emprego é degradante e eu não tenho condições. Só quem fica com dinheiro são os ricos e os bons. Os pobres como eu mendigam por uma camiseta, enquanto os ricos desfilam com uma Ferrari preta. Eu queria ter a liberdade do meu povo, mas enquanto eles não fazem, eu também não me mudo. Se não se pode mudar nada nesse país, não vou ser eu sozinho que vou torcer o meu nariz. Na cidade do futuro tudo é bem mais esquisito. Na cidade do futuro é bem mais bonito. Na cidade do futuro tudo é bem mais normal. Na cidade do futuro o jornal é digital. Na cidade do futuro tudo é bem mais bonito. Na cidade do futuro é bem esquisito. Na cidade do futuro tudo é bem mais normal. Na cidade do futuro o jornal é digital.